Correio Web 6749, próximo ao ponto de espera, pronto. Autorizada a linha de decolar, custo 0, vento 1 centena com 109. Autorizada a linha em decolar, Web 6749. Solo Frutax, Webjet 5717, 130 a bordo, autonomia de 3,45 e alterna COFINS. Tá 3201, chame torre, 1-1-8-6-12. 18-6-12, boa. 7-7. Web 5898, para posicionamento, posição 4. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 5898. Corre. Salvador, bom dia. 3201 no final, baixar a chegada. 3201, aguardando pista livre. Aguardando. Autorizado pouso 090 com 89. Livre pouso na 10, 3201. Web 6749 ao 07, chama o controle 098. 098, 6749, bom dia. Salvador, bom dia, Web 6749, saída da EL, passando agora 1900 pés. Web 6749, bom dia, suba aí, mantenha 340, se tem contato, radar, saída da EL. 340, possibilidade da EL da presente? Afirmo. Da EL, obrigado. Altax, Web 5898, 100 a bordo, 3 horas, Galeão. Cena Galeão, confirme a autonomia? 3 horas. Ponto espera, chama pronto, 1011. Evitax, chama pronto, ponto espera, 98. 5717, autorizada Lima, B. 5717, Lima, 10. Tá, 3201, solo 09, libera a direita, táxi via pátio 3, ingresso via quilo. No pátio 1, na posição 9. Pátio, via pátio 3, quilo, no pátio 1, na posição, confirme? 9. 9, para o TAM, 3201. O app tá livre, 090 com medo. Livre decolagem para BR 5719. 5898 no ponto de espera da 10, pronto. A companhia vai iniciar autorizada a linha e mantém após. Após a linha mantém 5898. Fox Lima, guarde cópia. Controle UF6749? Opa, possibilidade de BOB 10, senhor, está presente? Agora. Guardando. Web 6749, voa direto Eudes. Eudes, obrigado, 6749. Web 5717, é o Zuno 1198. 1198, 5717, obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, o Objet 5717. Na Del, pode apurar a Delta presente, ó. 7 esquerda, Momo Albo direto, 119 decimal 8, 5442. Quatro, quatro, dois, chame pronto. Salvador, bom dia, o FJ 5808. 5808, aguarda a cópia. Azul escuro. 5898, tá livre, uma centena com oito nós. Sete, submantenha nível 340, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 133 decimal 25. Central 340, chamando Recife 251, alternando 3325, web 6749, bom dia. Web 5898 aos 14098. 1098, obrigado, bom dia, senhor. Web 5808, cópia. Pronto. Autorizado Goiânia 340, decola da 10 com curva direita. Gole Eval, Ofito, 119 decimal 8, 5447. Goiânia, decola da 10 direita, Gole Eval ao Fito. 5447 ao transponder e o controle 1198, o Webjet 5808. 5808 é pronto. Mará. Jet 5898, subi, mantém o nível 320, restrito pelo centro. Webjet 5898, copiou o controle? Prossiga para o 98. Suba e mantenha o nível 320, restrito pelo centro, Webjet 5898. Restrito 32098. Na escuta do Esfilé de Oscar? Afirmativo. Pedindo autorização de aboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Webjet 5717, subi, mantém o nível 340, chame centro Recife no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. Objeto 5717, copiou o controle? Tem um próximo, diga. Objeto 5717, chame centro Recife, no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 1251, 3325, 5717, tá. Salvador, bom dia, Recife 973, cruza 220 para 150 com a informação Eco. Rio 5973, acione identificação, autorizado, chegada Mari. Deixe mantém o nível 050, ajuste no 0 no 1. Nada gente, 050, ajuste no 11, Rio 5973 com Mari. Objet 5898, sub, mantém o nível 320. Chame centro Recife no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 253325, bom dia, web 5898. Jet 5808 no 10, puxa acionamento. 5808, está autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, 5808. Whisky Juliette Oscar, pronto para o ingresso. Autorizado para o portão 3, Whisky Juliette Oscar. Sente. Webjet 5808 para o táxi, POB 53, autonomia 4 e 5, alterna Galeão. Autorizado até o ponto de espera, Juliette Alfa, 1011, chama pronto. Juliette Alfa, 1011, chama pronto, 5808. Meu, bom dia. Me chamou o sol. Alfa Yankee Romeu. Prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Inicio o reboque e reporte na saída do pátio 3. Ciente, obrigado. 0 para 160. Dono 804, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 1. Teste autorizado a bom, descida 4 mil pés, bom 804. Oscar, Paulo Afonso, no 90 está autorizado, a rota é o Whisky 1, decola da 17, esquerda, lotar. 119, décima 8, 54, 44, transponder. 5973, desavia chegada para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 1, autorizado LS, reporte no localizador. Autorizado para 2 mil pés, via chegada no 0 no 1, reportado no localizador, Rio 5973. Pronto, ó. Whisky Juliette Oscar, reporte finalizado, tem bom dia. Bom dia. aí, o MJET 5808, ponto de espera da 10, pronto. 808 autorizado, a linha em decola pista 10, uma centena com meia dúzia. A linha decola, a 10, 5808. Fox Lima, chame táxi. Controle, bom dia, Sideral 9970, informação, eco. Sideral 9970, aciona identificação, autorizado, chega na Mari. Desmantenha o nível 050, ajuste no 0 no 1. 11050, podemos falar em TAP? Autorizado TAP, Sideral 9970. Tá. Receptando o localizador, Campa Vista, Rio 5973. Rio 5973. 3, 4 milhas de marcador externo, completo final, chame a torre no 86. 86, Amadeu. Alfa Yankee Romeo, solicita autorização para ingressar no pátio principal. Posição 1, está autorizado. Torre Salvador Rio 5973 a 2 meses externo, baixo trabalho. Rio 5973, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 5973. Alfinha que Romeu não copiou a mensagem. O Alfinha que Romeu está autorizado até a posição 01. Gente, obrigado. Boa noite, 04. Controle, bom dia, Web 5808, decola, passa 2300 no perfil, já curvando a direita para evitar uma formação. Webjet 5808, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 340, após desvios, voe na proa de Leda. Correção, voe na proa de Gole. Pode vir proa de Gole subindo para 340, copiado 08.